Sim, que eu entrava numa banheira cheia de leite, com flores e frutas coloridas. E eu não conhecia esse lugar, a banheira estava do lado de fora, assim. Deitava assim, ficava só com a cabeça de fora. E era um lugar que eu não conhecia, ela não estava dentro de uma casa, ela estava do lado de fora, parecia um sítio, uma chácara, não sei, quintal de alguma casa num mato assim, mas também não sei de quem era. E quando eu estava ali naquela água branca, na verdade, que era leite, flores e frutas, eu lembrava de comidas brancas, lembrava de uma receita de peixe no molho de leite de coco com pimentas coloridas. E aí quando eu estava ali naquela. E quando eu tava ali, eu achava isso engraçado, assim. E eu me sentia como se fosse. E quando eu tava ali, um beijo naquela água branca, na verdade, que era leite, flores e frutas, eu lembrava de comidas brancas, lembrava de uma receita de peixe engraçado. No molho de leite de coco com pimentas coloridas, que minha mãe contou que a avó dela fazia. Como se fosse um peixe vivo. Engraçado assim. E eu me sentia como se fosse um peixe vivo. Engraçado assim. E eu me sentia como se fosse um peixe vivo. E eu achava isso engraçado assim.